No interior só mostro, só ligar que é terror. Na polícia sempre constou, precisou, acionou. Coroa nunca deixou falando, altas da madrugada. De estrada, de golf, RD, diplomata. As titãs com motorzão, só ladrão, vai vendo. Os vermes quer pegar, não consegue passar veneno. Sonzeira, patrão, da quebrada de golpola. Socada até umas horas, filmadão, quatro portas. O crime não compensa, falei pra vocês. Vai falar lá pros ladrão, de Twister, G3. Não tem nem segunda série, mas anda só no naipe. Só cordão de ouro, só relojão, só Nike. As puta pagando pau, quer dinheiro as vacas. Quer andar nas caravan, desfilar nas barcas. Pagar madeira pros menor, de peão de scooter. Tomando Red Bull, Grampar. Quer picooler, cresce o zói. Quer dinheiro, quer droga, quer fama. Se você cai no X, vai gozar da sua grana. Amor, ninguém tem mais, das verdes fala mais alto. De bicicleta é osso, contra os astros equipado. Vai falar pra não roubar, a revolta não é de hoje. Nas quebradas, meninão, sem o trampo, mete um 12. Uma pá no mensalão, rouba um monte, sai ileso. Meio quilo de maconha, nosso truta tá preso. Veneno, aonde cabe quatro, tem 13. Faculdade do crime, não recupera a gente. Não pagou pensão, cai lá, fica 90 dias. Entra bobo e sai fazendo os corre de bala e farinha. Só tenebroso, na febre a milhão, com sangue no olho. Nos bang, é só criminoso, atrás dos tesouros. Progresso, as fitas de mil que merece aplauso. Os moleque apetitoso é só Natal. Tenebroso, na febre a milhão, com sangue no olho. Os bang, é só criminoso, atrás dos tesouros. Progresso, as fitas de mil que merece aplauso. Os moleque apetitoso é só Natal. Mas é quadrado e atira na cara do boy busão. Mata a puta da mansão pelo soro ladrão. Depois estoura champanhe, enche as taças, os copos pelo sangue do boy. Correndo no Fox, demorou, lolocou. Cê pra ir demorou, revoltou. Busca as verdes no dono do Renault. Rende a vítima, mano, só ganhar depois tchau. Pega cagando no sinal, dentro da Tropical. Tô com a família, no Big, no Avenida Center. Meu cartão não é Visa, é 15 no pente. Cê vai pro relâmpago, é merreca, mas tá bom. Pega a joia, o iPhone 600, já tá bom. Aqui na quebrada, o ódio alastra. De bis faz a cena, 5-7 nos astra. Pro sistema é um bicho, pra mim não, meu vizinho. Pela moto esfaqueia, só mais um latrocínio. Subiu o pé do Candário, agora tá contente. Porque virou notícia do Maringá urgente. O crime é louco, vários sobe de graças, guerreiro morre. Na quebrada, atrás de pedra ou na mansão, perto dos cofres. Cena de louco, perto da catedral. Na fuga tampa a placa, é sem boi fardal. Para não, descabelajão, as verdes tá na mão. Fuga pela contramão, é sem boi, puta de cão. Nós é pobre, não é bobo, conhece bem seu jogo. Quer me ver dando entrevista algemado no pinga-fogo. Pelo boy que morreu, bem na frente do caltro. Coronhada na cara, dá bye bye pro seu áudio. Só tenebroso, na febre a milhão, com sangue no olho. Nos bang, é só criminoso, atrás dos tesouros. Progresso, as fitas de mil que merece aplauso. Os moleque apetitoso é só Natal. Tenebroso, na febre a milhão, com sangue no olho. Os bang, é só criminoso, atrás dos tesouros. Progresso, as fitas de mil que merece aplauso. Os moleque apetitoso é só Natal. Fé em Deus, amor, paz, saúde, dinheiro pra nós. Pra não falar que nós quer tudo, deixa o resto pros boy. Boyzão, uma pose pra Fotiemo, pra Montblanc. Quer gozar, pagar, tirar, tá suave na lição, bonitão. Sinal fechou, freio, os moleque vai que vai. Seu carro louco vai fazer o peão, mas é no Paraguai. E vai, vai voltar na mochila dos meninos. Cripto amarelinha, tipo assim, uns 2 quilos. Já dá pra se levantar, se armar, se articular. Firma, cresce, vê um zóio, sempre querendo arrastar. Vectra 2002, Twister 2007. Aê, boyzão, se ilude não, ninguém aqui quer mobilete. Cliclex, se for preciso buscar na marra, nós busca. TRD, capacete fechada, ponto 40 debaixo da blusa. Na garra, sou precisão, de abatente é a cena. Pelos malotes, mano, vai sem replay, sem tirar tema. Ó tio, mó céu azul, 3 horas, contorno sul. Pensou, catá, catando o carro, Ford da Prosegur. Segurança, reagir, mete bala, mata. Dá uns 50 mil pra cada, alegra a rapa, salva. Só tenebroso, na febre a milhão, com sangue no olho. Nos bang, é só criminoso, atrás dos tesouros. Progresso, as fitas de mil que merece aplauso. Os moleque apetitoso é só Natal. Tenebroso, na febre a milhão, com sangue no olho. Os bang, é só criminoso, atrás dos tesouros. Progresso, as fitas de mil que merece aplauso. Os moleque apetitoso é só Natal. Só Natal. latão.